noite e dia, com sinais do teu poder, sem palavras proclamando Deus excelso no saber. Majestoso só caminha pelos céus com resplendor, exulta brilha mais que a clara.